2016, eu já disse isso aqui na primeira edição do ano, está aberta a temporada do Blá Blá Blá na política de cara para as eleições municipais de outubro. E ó, não esquece de recadastrar seu título, hein? E como Blá Blá Blá na nossa orelha que é pinico parece mesmo ser gratuito, nós aqui do Front vamos contribuir e dar nossa cota para o besteirol político de cada dia. Você já reparou que a política no Brasil como um todo, e também aqui em Foz do Iguaçu, está passando por um processo que podemos chamá-lo de festifudização? Olha, parece complicado, mas é bem fácil de explicar, acompanhe comigo. Parece que ninguém mais está interessado em receitas e fórmulas complexas que levam tempo, mas que trazem aí um excelente resultado, como é o caso de um costelão fogo de chão que leva horas e mais horas para fazer, mas se transforma naquela delícia. Parece que bom mesmo agora é aquela fórmula que fica pronta em um instantinho e não dá trabalho nenhum para escolher. Como aquele miojo que é só colocar na água fervendo, ou então aquele sanduíche que você pede pelo número e fica pronto na hora, mas que você sabe muito bem, tanto no caso do miojo, como no caso do sanduíche, que lá na frente não vai te fazer nem um pouquinho bem, hein? Pois é, e no tempo do fast food político, o eleitor vai até o painel da urna e faz seu pedido com base naquilo que viu no anúncio, lá no programa eleitoral. Só que ao invés de vir aquele sanduíche suculento, né, com um hambúrguer enorme e recheio fantástico, como puseram no anúncio, o que é que vem? Vem aquele lanchinho sapeca, meia boca, pequeno, murcho, feio e que nem tapa o buraco do dente, quem dirá o buraco da rua? E o que é pior de tudo, né? Esse estilo fast food da política não nos afeta só na hora do voto, não. Afeta também na hora da obra, por exemplo, você pede um viaduto, dizem que vai custar 8 milhões, você reclama do preço, mas concorda em pagar. Aí no meio do pedido começa a aparecer o adicional disso, o adicional daquilo, e quando você percebe o seu lanche, ou melhor, seu viaduto, acaba custando 12 milhões e demorando bem mais do que você imaginava quando pediu, virando aí praticamente um slow food requentado, né? E a novela dos combos na festifudização da política, já percebeu? Você quer só o sanduíche, mas eles te empurram o refrigerante, a batata frita e também o cookie. Traduzindo, né? Você quer votar só no candidato A, mas ele vem junto com o Partido B, com o Tranqueira C, com o Lobista D, a Turma do Leste, do Sul, do Oeste. E quando você vê, vem aquela indigestão. E se você ainda tem dúvidas sobre isso que estamos falando, de que a política local está cada vez mais parecida com o fast food, analise e veja que 2016 há indícios aí de que será cada vez aí mais parecido com uma guerra entre os gigantes do fast food. Olha só, aqui em Foz do Iguaçu, McDonald's, eu disse McDonald's, contra o Burger King, em tradução pork e nada literal, hambúrguer do rei, entendeu? Rei, McDonald's, sem falar aí que de última hora sempre aparece um Bob ou um girafa tentando meter o pescoço e ganhar nossas lombrigas, né? Ah, sim, e tem candidato, ou melhor, pré-candidato, que é dono de franquia de fast food, ou seja, realmente fica essa situação aqui na cidade, né? E fica então um aviso, na hora de votar em 2016, não pense com o estômago e analise sua saúde, inclusive a saúde mental. Afinal, o fast voto de hoje pode custar caro amanhã, hein? Engana que a gente gosta!